Baiano Tailandense Produções. Passando dispensa as estrelas, até a lua está aqui. Só falta você pra completar uma parte de mim. Essa saudade eu não aguento, me sinto sozinho. Só você pra acabar com esse sofrimento. Essa noite tensa, o vento vem, e você não está aqui. Noite clara, minha joia rara, vem ficar comigo, vem me amar, vem me abraçar. Eu vivo além da vida, então te amo. Além do amor, eternamente te amarei pra sempre. Te amo, te amo, te amo. Fabiano Tailandense Produções. Essa noite pensa as estrelas, até a lua está aqui. Só falta você pra completar uma parte de mim. Essa saudade eu não aguento, me sinto sozinho. Só você pra acabar com esse sofrimento. Essa noite tensa, o vento vem, e você não está aqui. Noite clara, minha joia rara, vem ficar comigo, vem me amar, vem me abraçar. Viver, eu vivo além da vida, então te amo.